Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Que já vem. Em nossos corações para sempre. A tarefa do amor é a mais difícil, mas também é a mais frutuosa, a que causa a maior felicidade. Afinal de contas, na definição de Jesus, por intermédio de João Evangelista, Deus é amor. O irmão Zarur diz que o novo mandamento do Cristo é toda a alma do amor. Ele diz também que o novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, é a essência de Deus. Por que que nós estamos estudando o Apocalipse? Para ficarmos apavorados? Não, já tem filme de terror, revista de terror, e a própria vida tão difícil não deixa de ser um terrorzinho, que nós vencemos com facilidade se estamos integrados em Deus. O Apocalipse é justamente para isso. E eu vou pedir licença a vocês para avançar do sexto selo, que é o término do capítulo sexto, e pular para o sétimo capítulo, porque no sétimo capítulo existe uma passagem muito polêmica. Alguns acham que Deus é exclusivista, vai salvar só 144 mil. No entanto, eles no mundo são muito mais que 144 mil. Onde é que vai o sectarismo religioso? Eu não estou aqui para censurar ninguém, portanto nem disse o nome. Não poderia cometer esse crime, já que eu prego o ecumenismo irrestrito. Mas estamos aqui para dizer a verdade, com amor. E realmente é uma barbaridade achar-se uma pessoa, um grupo de pessoas, privilegiadas, essas pessoas, como formadoras de um grupo de 144 mil, o resto que se dane. Ora, Jesus não pregou, ele pregou amai-vos como eu vos amei, não é? Então vamos a esse trecho, com o qual o sexto selo também tem a ver, porque ontem eu expliquei isso aqui. Os 144 mil selados de Israel, capítulo 7 do Apocalipse de Jesus. Até pelo menos a visão dos glorificados. Porque o entendimento da visão dos glorificados derruba todas as ideias exclusivistas daqueles que pensam que só há 144 mil salvos e eles fazem parte desses 144 mil salvos. Ou nós acreditamos no amor, ou agimos com amor, ou nós seremos grandes farsantes. Os piores caracteres do mundo, eu já dizia Zarur, o pior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Só a leitura deste versículo aqui dá para vários programas que nós vemos aqui que há entidades com as funções de conter os elementos ou então soltá-los em cima da humanidade na hora em que a humanidade o mereça. Há um governo invisível dirigindo a terra, como explica o templo da boa vontade, daquela matéria abrangência do TBV. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Outra coisa é que eu tenho lido alguns livros de irmãos de várias crenças que estudam Apocalipse. Tenho visto que a maioria ainda toma Israel apenas como povo judeu. Por isso eu vou voltar a explicar aquela matéria que escrevi para o terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, o Israel de Deus, que é formado por ovelhas de todos os rebanhos. Por quê? Nós veremos isso outra vez. É que Israel era monoteísta. E naquele tempo era preciso destacar aquele povo, senão não poderia haver a manifestação, por exemplo, os 10 mandamentos da lei divina, do novo mandamento mais tarde. Mas Israel é um estado de espírito, como nós vamos estudar. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos aprender que Israel é esse, né? 12 mil da tribo de Judá foram selados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. 12 mil da tribo de Aser. Da tribo de Naftali, 12 mil. 12 mil da tribo de Manassés. Da tribo de Simeão, 12 mil. 12 mil da tribo de Levi. Da tribo de Issacar, 12 mil. 12 mil da tribo de Zabulon, ou Zebulon, tanto faz. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram também selados 12 mil. Então estamos todos roubados se ficarmos só nisto aqui. Mas quem tem a mente abrangente, e há muita gente que interpreta o Apocalipse, tem, falta somente receber o banho lustral do novo mandamento de Jesus, e nós temos que ter no nosso coração esse sentido do perdão e da fraternidade, o espírito de companheirismo, afastar de nós o espírito de casta. Porque ninguém pode julgar ninguém nesta época, seremos todos julgados e já estamos sendo julgados. Quem tem mente assim vai entender o que vem logo em seguida. Eu já expliquei uma vez a vocês. Que põe abaixo o exclusivismo dos exclusivistas sectários. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, e portavam vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao seu Cordeiro pertence a salvação. Então quem vai salvar não somos nós. Portanto, também não vamos ser nós que vamos julgar. Podemos impedir os erros, mas o julgamento final é de Deus. É bom não nos arriscarmos. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Observem o versículo 14 e também o 15, que tem a ver muito com os selos, porque os selos significam as turbulências, onde? Na intimidade do ser humano. Eu não ia ler esse capítulo hoje, não. Foi a palavra do irmão Zaru na Ave Maria. Como nós temos alguma intimidade com o Apocalipse, podemos ir e comentando. Bem que a voz do azul, como dizem os franceses, por cima assim, que esse capítulo vai requerer muita conversação entre nós. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida eterna. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem não quer uma coisa dessa para os seus entes queridos? Não precisa ser ente querido, não. Por acaso nós vamos não desejar isso para os nossos irmãos e a humanidade? Vocês estão vendo que estes 144 mil tem um significado além do que a maioria andou entendendo e analisando. Eles naturalmente são aqueles com que Deus conta, mas em cada geração humana, 144 mil tem missões profundas de esclarecer a humanidade, cada um no seu setor, a respeito da sua salvação. Não somente no campo religioso, mas da ciência, da filosofia. E esses que se prestam a esses trabalhos, e os que eles salvam, são essa multidão aqui. Ninguém precisa ficar preocupado de estar excluído, porque afinal de contas são 20 e tantos bilhões de espíritos. Deus seria muito mal. A visão dos glorificados são aqueles, uma multidão, que ninguém podia contar. Ora, 144 mil é fácil. Estão com o computador hoje? Então os salvos são multidões, e multidões, e multidões, e multidões, e multidões, e multidões. Em várias e várias gerações humanas e espirituais. E os 144 mil são aqueles realmente dedicados a Jesus e que ele espalha pela terra de geração em geração para cumprir a grande tarefa de redenção dos povos. Esperamos nós não perder essa oportunidade de perfilar entre esses 144 mil que se dedicam a Jesus e não trocam Jesus por coisa alguma na terra. Assim tem que ser os legionários da boa vontade de Deus, porque senão não serão legionários da boa vontade de Deus. Com Jesus venceremos, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vista. Que já vem em nossos corações para sempre.